Dizem que, quando chega a hora da morte, tudo se torna claro. Pensei tancado, sabia agora que isso era verdade. Quando caiu no chão com fortes dores, apertando o peito com a mão, percebeu a dimensão terrível do seu erro. Algumas pessoas se aproximaram, cercando-o, tentando ajudar. Mas Tancado não queria ajuda. Era tarde demais. Levantou a mão esquerda tremendo e esticou os dedos. Olhe para minha mão! As pessoas em volta olhavam, mas ele percebia que ninguém estava entendendo. Em um de seus dedos havia um anel dourado entalhado. Por um breve instante, as inscrições do anel reluziram ao sol dando a luz. Ensei Tancado sabia que essa seria a última luz jamais.